Seja na versão natural ou com gás, a Platina é uma água que acompanha o seu ritmo e harmoniza com os melhores momentos do seu dia. Em casa, no trabalho, na faculdade e até na academia, com a sua embalagem esporte, você tem muitos motivos para ter a Platina por perto. Então, abra a sua e saúde! Bateu aquela vontade de comer um Mac? Então fique ligado na Rádio Azul, porque todas as terças-feiras você pode ganhar uma Mac oferta do McDonald's. Para participar é fácil. Ligue agora para sua Rádio Azul no 3461-7522 e participe. Toda terça-feira tem sorteio. Sua fome de Mac é aqui na Rádio Azul. A cor que você ouve. É, e olha só, a Maria Conceição tá comentando aqui, diz que a cena foi quente mesmo, hein? Ai, ai, ai, ai, ai. É verdade, Tarcísio e Chefe Bela, eu achei a cena de amor do... Da Juma. Deles, assim, do Jove. Do Jove, mas a onça, né? Isso. Tipo assim, acho Marruá. Que ficou tipo dança de acasalamento da onça. Olha lá, ó, tá vendo? Porque teve muitas cenas, também foi muito repetitivo. Igual a Chefe Bela disse, e assim, eu achei que foi uma cena muito pesada pro horário, porque nesse horário, meu neto só não tava assistindo por causa que ele tava no quarto vendo o celular, porque senão ele estaria assistindo. É, tem e esse aí tipo de coisa já acho que também, seria uma cena que a gente já teria que desligar a TV por causa que foi, assim, muito... Muito intensa, né? Eu acho que não deveria passar nesse horário. Entendi. É entendi, verdade. Entendi. Concordo, boa. Concordo. É, essas observações são realmente muito válidas. E olha só, hein? Após se separar do jogador Gerard Piqué, a cantora colombiana Shakira. Olha, maravilhosa só. Shakira, né? Sim, dança muito, né? É. Olha, ela vê aí o seu conflito com o Ministério da Fazenda espanhol se agravar, viu? Ela deve pagar uma multa milionária. As autoridades fiscais do país a acusam de sonegar pagamento de 14 milhões de euros. Oh, o equivalente a 80 milhões de reais em impostos entre 2012 e 2014. Só 2 anos, hein? Ai, ai, ai, é, já foi nessa pra época tudo aí. Isso? É, porque na verdade, ela é colombiana. E nessa época ela tava namorando o Gerard Piqué. Casada, né? Não, acho que não tava casada ainda. Será não? Que tava casada? Não sei. Só sei que ela ficava um pouco na casa dela e um pouco na casa dele. Sim, é verdade. Um pouco na casa dela, um pouco na casa dele. E ela recolhia os impostos onde? Colômbia. E a Espanha falou assim, não, você vem pra cá também, eu quero aqui também. Então foi mais ou menos isso que andou acontecendo. Nossa, mas isso é certo? Em vista do incidente, Shakira orientou a sua equipe de advogados a mudar de estratégia, evitando a todo custo submeter-se a um julgamento que implicaria em enorme exposição pública da artista. Em vez de estender a briga judicial, a cantora deve aceitar a acusação de fraude e tentar um acordo pagando uma multa milionária, né? Caramba, a Abogacia del Estado, que coitada, é o similar ao Ministério Público do Brasil. E um fato determinante para a mudança, né, segundo o jornal espanhol, é o término do relacionamento da cantora com Gerard Piqué, né, o jogador do Barcelona, em junho deste ano, pois ele a estimulava a manter a luta contra as autoridades espanholas, acreditando que ela poderia ganhar o caso. O próprio Piqué se envolveu em um litígio fiscal, recusando-se a pagar uma multa de 2 milhões de euros, né? Pela concessão dos seus direitos de imagem sem pagar impostos. E tá aí, olha, mas é muito dinheiro, né? 14 coitada milhões de euros, Shakira, não 80 tá milhões de reais. Boa. É, acabou um casamento, né? De uma forma que descobriu traição e tudo exato, mais. Exato, bem dolorida, né? E ainda ter que desembolsar uma grana dessa. Nossa. Olha, esse ano tem que acabar, viu? Vai acabar o século, mas esse ano não acaba pra ela, né? Coitada, toma um banho de sal grosso, Shakira. Exatamente, exatamente. E olha, só pra gente encerrar, Nego do Borel deve 16 mil reais para banco e justiça não encontra o cantor. É outro eita, que, tá vou te contar, hein? Tá ai, foragido, ai, bem ai. Dizer, foragido. Nossa. Bem dizer foragido, gente. Que coisa isso, né? Pessoal, vamos pagar as contas. Ah, pelo amor de Deus, né? Alô, Maurício de Barros, o corintiano. A Francisca Rodrigues também. Também quem tá mandando um abraço aqui pra gente é a Maria Aparecida Dias também, viu, chefe Bela? Obrigada pelo carinho. Ótima quarta-feira pra você. Já estamos invadindo aqui o programa do Marcelo Hartmann. Não podemos, verdade, hein? Temos que ir embora. Cadê ele? Cadê? Tá ali, ó. Ele já mostrou. Ih, acho que ele tá bravo, hein? Ai, ai, ai. Mas então... olha, a Isabel Maria mandou um áudio. Tem que colocar o áudio dela. Isso. Sobre essa novela do Pantanal, eu não assisto, né? Mas ouvindo aqui, né? Os comentários. Sim. É sobre cenas, né? Cenas assim, um pouco picantes. Ela. Porque, exagerou, vamos pensar, né? Nas crianças, nas nossas crianças, porque hoje em dia não tem mais criança inocente. Exatamente, mas... por causa de novelas, né? Tem isso de também. Filmes assim, né? Exatamente, uma boa reflexão aqui também, viu? É verdade. Ô, Isabel. Concordo, e ela falou, Isabel, assim: olha. O meu primeiro beijo com meu esposo foi ouvindo a música do Rod Stewart, a música Sailing. Ah, legal, olha, foi romântico, bacana, foi romântico. Foi mesmo. Então tá bom, e seu primeiro beijo, chefe Bela? A gente tem que falar. O meu primeiro beijo foi bem legal. É? Foi legal. Foi com a pessoa que você queria. Foi com a pessoa que eu queria, foi bacana, foi legal. O meu primeiro beijo eu até contei aqui, que foi na escola, que uma menina falou que queria me namorar, eu acho que tava no segundo ano, me deu um beijo, eu fiquei todo envergonhado, fiquei vermelho, mais do que um pimentão. E hoje, contando essa história, eu já fico vermelho. Imagina na época. Ai. E o meu foi assim. Ainda foi na esquina da casa dos meus pais. Foi correndo risco, aí fica o coração acelerado. Nem fale. Graças a Deus que eles não viram nada. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem, viu? Ainda bem. Ai, ai, ai, ai, ai. Que loucura, mas foi legal. Foi com a pessoa que eu queria. Feliz dia do beijo pra todo mundo. Pra todo mundo. Tchau, chefe Bela. Até amanhã, tchau, hein? Tchau, tchau. Até amanhã. Ela não sabe se produzir. Não sabe escolher a cor do batom. Ela não faz ideia do que vestir. Tá doida pra pôr o seu moletom. Pra ficar no quarto deitada na cama. Se escondendo do mundo e de quem te ama. E fez da internet sua melhor amiga. Fugindo da realidade da vida. Ela não tem noção do quanto ela é linda. E que quando sorri mais bonita ainda. Só que ela não sabe que pra te ver feliz eu faria de tudo pra mudar seu mundo. Coloca um vestido e um batom vermelho e experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, escolhe alguma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aí com você. Eu faria de tudo pra mudar seu mundo. Deu água na boca. Deu bom. Deu bom volta amanhã, às 10 da manhã. Deu bom. Siga nossa página no Instagram. Acesse instagram.com/radioazul1440. Deixe o seu recadinho. e curta as nossas novidades. Na Rádio Azul, o povo tem voz. A voz do povo. Com Marcelo Hartmann. 90 minutos de prestação de serviços. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Aqui na Rádio Azul. Rádio Azul. A sua Rádio Azul e a loja Sim a Moça vão te dar toda sexta-feira um Vale Compras para você gastar na loja. Para descolar o seu Vale Compras é fácil. Mande os seus dados pro número 3461-7522 e boa sorte. O sorteio acontece toda sexta-feira no programa Tarde Azul com Andressinha. Você ganhando Vale Compras da loja Sim a Moça só podia ser mais uma da sua. ZYK 752, 1440 kHz, Rádio Azul, Americana, São Paulo, emissora integrante da rede Bandeirantes de Rádio. Azul, a cor que você ouve. Rádio Azul, agora na sua Rádio Azul. Aqui a gente te ouvia. A voz do povo. Rádio Azul. Prestação de serviços. Agora o povo tem voz e vez. Aqui o papo é reto, na Azul. Essa é a voz. Apresentação, Marcelo Hartmann. Marcelo Hartmann é a voz do povo. Meus amigos e minha gente, a partir de agora, chegando no seu rádio, a informação sem meias verdades. O jornalismo vibrante, marcante, com prestação de serviços, utilidade pública e um verdadeiro show de comunicação. Pode ir armando o coreto e preparando aquele feijão preto, eu tô voltando. Põe meia dúzia de Brahma pra gelar, muda a roupa de cama, eu tô voltando. A essência de um rádio forte, que se coloca ao lado do povo, daqueles que mais precisam, lutando por justiça social e uma sociedade mais digna. Vem, amigo, nadar nos rios. Vem, amigo, plantar mais lírios. Vale no mato e no mundo, vamos brincar. Juntos, fazemos a diferença. Em mais de 90 minutos, dando voz e sendo a sua voz. Se você quiser, vou lhe mostrar a nossa São Paulo, terra da garoa. Se você quiser, vou lhe mostrar Bahia de Caetano, nossa gente boa. Aqui não tem blá blá blá, aqui o papo é reto. Mexeu com você, mexeu comigo. Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá. Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar. Orgulhosamente, a Rádio Azul apresenta A Voz do Povo. Cada partícula do meu ser é mágica. Recolho da atmosfera a música de todos os hemisférios. As sinfonias que inundam os espaços. Os coros harmoniosos. As vozes arrebatadoras dos cantores. A queixa dramática dos órgãos. As vibrações militares das bandas. As áreas populares das orquestras. Sou o protetor do homem na terra, no ar, no mar e debaixo dos oceanos. Eu sou a voz de alarma e o mensageiro de auxílio para as vítimas de desastres. Eu sou uma verdadeira bênção para o gênero humano. Levo minha mensagem a todos os cantos da terra. Ao palácio do rico, como a cabana do pobre. As mansões senhoriais, como as mais humildes moradias. As fazendas, as prisões, hospitais, minas, navios. Ao jovem e ao velho, ao enfermo e cego, como ao são e robusto. Em todos os climas, em todas as línguas, Eu sou o rádio, o dom mais precioso que Deus dotou à humanidade. É impossível conceder outra arte ou ciência tão maravilhosa e de tanta utilidade ao mundo civilizado como o rádio. É um verdadeiro monumento ao gênero humano. Olá, meu povo, olá, minha gente amiga do rádio. A partir de agora você acompanha um show de comunicação no seu rádio com prestação de serviço, utilidade pública, informação marcante presente. Obrigado, minha querida Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Sumaré, Hortolândia, a nossa grande região do Polo Têxtil. Alô, região metropolitana de Campinas. Alô, Brasil, sem limites, sem fronteiras pela internet. Você acompanha a nossa programação em qualquer parte do Brasil e do mundo. O meu muito obrigado. Estamos chegando mais uma vez com a voz do povo no seu rádio. Eu espero, poxa vida, eu espero que seja uma quarta-feira maravilhosa, esplendorosa, magnífica, extraordinária para você e que tudo dê certo. Pensamento positivo, acreditando sempre que a vida ela só é digna de ser vivida quando fazemos algo pela vida em vida. Que seja maravilhosa a quarta-feira sua. Mas se a gente colocar a nossa penha... É isso, né, minha amiga? Rosângela Daniel, Carmen da Vila Jones, Diva Bruno do Jardim Mirandola, Xavier do Parque da Liberdade, Maria Conceição, Rosa Andreolete da Colina, Maria Marilene do Jardim da Mata. Tá todo mundo chegando na Azul. Alô, Yolanda Rodrigues, do Jardim Boer. Obrigado pela sintonia. Cássio Manuel, da Praia Azul. Kelly Cristina. Úrsula Bonaldo, da Cordenunce. Walter, do Terra América. Edival Dias, do Parque Gramado. Patrícia Raquel, lá do Jardim da Mata. Lídia Assunção, do Parque das Nações. Silmara Baltieri, da Cidade Jardim. Neuci Brito. Lúcia Helena. Vera Lúcia. Também está por aqui a minha amiga Maria de Fátima. Alô, Jane do Jardim Alvorada. Alô, Cida Ruas do Jardim Progresso. Alô, Grace da Praia Azul. Antônio Ribeiro. Maria Marli de Sumaré. Todo mundo chegando na Azul, na multidão do bem. Minha amiga Fátima Souza do Jardim Brasília. Sempre com a gente, sempre aqui. Fidelizando a sua audiência aqui na Rádio Azul, a Fátima Souza do Jardim Brasília. Beijo pra você, viu, Fátima? Sempre bom tê-la aqui comigo. Alô, meu amigo Antônio Aureli do São Vitor. Ah, rapaz, esse Corinthians vai me matar do coração uma hora dessa, viu, Antônio Aureli? Saudações, corintiana. Rapaz, que foi aquilo? Alô, Lúcia Brochard, beijo pra você, Elizabeth do Jardim Brasil, Isabel Maria de Amparo, Tânia Cristina do Nova Carioba. Aqui no Facebook tá a Terezinha Souza, o Jorge Gonçalves Cruz, o Barros Maurício, Marineide Vasconcelos. Poxa vida, que cidade que é a sua, querida? Fala aqui pra mim. Obrigado, gente, estamos chegando com a voz do povo. Marcelo Hartmann solta a voz na voz do povo. Então, hoje, por incrível que pareça, eu não vou criticar. Eu não vou apontar problemas. Para quem fala que o Marcelo Hartmann só sabe criticar, que não vê nada de positivo acontecendo, que torce contra, né? Como a gente ouve constantemente, diariamente, no dia a dia, quando se trata dos bastidores políticos da cidade americana, a gente ouve muito isso. Só sabe criticar, só sabe falar mal, não sabe ver o que está dando certo. São frases que a gente ouve no dia a dia. E olha, para ser bem sincero, eu não tô ligando nem um pouco para esse tipo de pensamento. Vou continuar fazendo o meu papel, o meu trabalho. Todas as vezes que entender que a população está sendo lesada, está sendo prejudicada, eu vou me colocar ao lado daquelas pessoas que precisam de uma voz dentro de um programa como o nosso. E vou continuar fazendo isso, apontando aí as críticas, relatando os problemas da nossa cidade, mas ó, hoje eu não vou criticar, eu vou elogiar. Aliás, está sendo uma semana de ouro. De semana passada para cá, uma semana importante para a Prefeitura da Americana, para a administração municipal, e eu não tenho problema nenhum. Na mesma forma que muitas vezes critico, aponto problemas, e o que acaba às vezes incomodando são as perseguições políticas que nós observamos no dia a dia. Mas hoje eu vou aqui pedir a licença do nosso ouvinte, primeiro para elogiar a administração em algo, e daqui a pouco eu vou falar outras coisas boas que estão acontecendo em anúncios importantes que o prefeito da cidade, Chico Sardelli, está fazendo no decorrer dessa semana. São vários anúncios, aliás, para a cidade americana. Eu vou pontuar um a um aqui para que o ouvinte saiba quais são os anúncios que a administração, que o prefeito municipal está promovendo por esses dias. Mas antes, deixa eu fazer aqui um agradecimento e parabenizar a Prefeitura da Americana, porque ontem nós falávamos aqui, aliás, não só ontem, durante já algumas vezes nós manifestamos aqui através desse microfone o desconforto, o desprazer que a população do Antônio Zanaga tem referente quando ela necessita retirar um medicamento da farmácia do bairro Antônio Zanaga. Até então nós apontávamos que tinha lá uma pessoa que parece que a moça não queria saber muito de trabalhar, não. Todos os dias se ausentando do local de trabalho, da farmácia. Ora, deixava um recadinho na porta, volto logo. E o munícipe, o cidadão que precisava retirar o seu medicamento, ficava aguardando a vontade da bonitona chegar. E ela somente poderia entregar esses medicamentos à população. Eu disse ontem aqui, muito indignado, porque eu percebi a aflição das pessoas que necessitam retirar um medicamento daquela farmácia do Zanaga, que era necessário que a prefeitura adotasse uma medida referente àquela situação que estava ocorrendo na farmácia do Zanaga. E eu recebi hoje já as informações da população que reclamou, dizendo que foi substituída, pelo menos nesse momento, foi colocado um outro profissional, um farmacêutico, que agora está sendo responsável na entrega dos medicamentos para aquela população que se dirige a farmácia do Zanaga. Parabenizar aqui a administração municipal. Acho que demoraram, poderia ter resolvido já há algum tempo, mas enfim, já diz um ditado, antes tarde do que nunca. A moça, eu não sei se ela está de férias, se ela foi encaminhada, foi convidada a trabalhar num outro setor, mas a população estava me dizendo hoje pela manhã: Marcelo, olha, melhorou. Já tem lá um outro profissional que está trabalhando, um farmacêutico responsável para a entrega dos medicamentos àquela população, conforme consta, num horário estabelecido de atendimento ao cidadão que vai lá, como eu disse ontem. Não vai lá para contar história, não vai lá para falar do jogo do Palmeiras e do Corinthians, a pessoa vai lá porque ela precisa de um remédio, precisa de um medicamento. E aí dependia, além da má vontade, da falta de educação, da ausência da profissional que lá estava. E a prefeitura fez a substituição já por um outro profissional. É isso. Tão simples. Não tá funcionando? Troca. Muda. Convida o cidadão para fazer outra coisa que não seja lidar com gente, trabalhar com gente. E parabenizar a prefeitura. Vamos torcer, viu, gente? Vamos torcer para que agora essa farmácia do Zanaga possa não apresentar problemas e que possa atender a contento a nossa população. Parabenizar a administração, a Secretaria de Saúde, que agora colocaram um outro profissional lá para trabalhar e atender a população. Parabéns. Mas é importante a gente destacar aqui que outros anúncios importantes a administração, a Prefeitura da Americana está fazendo. Estava aqui hoje pela manhã, na nossa sala de redação, estava aqui numerando aqui alguns anúncios importantes que o prefeito da cidade está fazendo. E eu vou citar aqui um a um, porque também não tem problema nenhum em apontar o que está sendo feito, em divulgar o que está sendo feito. A mesma liberdade que a gente tem na hora de criticar é a mesma liberdade quando a gente aponta os anúncios importantes para a cidade que a administração da Americana está divulgando nesses últimos dias. Eu diria mais, é um momento considerado importante aí para a atual gestão, com vários anúncios. Por exemplo, um deles que eu achei assim sensacional foi a informação, a notícia de que a Prefeitura de Americana, ela vai mudar, trocar a empresa que serve o Marmitex, a comida, para o servidor público. Então, você que é servidor público e que por muitas e muitas vezes reclamou da má qualidade da Marmitex servida ao funcionalismo público, comida fria, sem opções de mistura, não é humano que um cidadão possa ser atendido com aquela marmitex oferecida ao funcionalismo público. Pois bem, a informação de momento é que a Prefeitura de Americana vai remodelar a logística de fornecimento de refeições para servidores, ou seja, ela não vai tão somente abrir uma licitação para que troque a empresa que fornece essa alimentação. A prefeitura vai intervir também na logística, com isso substituindo as atuais marmitex por comidas, alimentação que serão substituídas por comidas preparadas na hora. Ou seja, o servidor público, me parece que é uma luz no fim do túnel, não é para agora, né? Já que está sendo anunciado ainda o edital para a contratação de uma nova empresa para trabalhar num serviço de alimentação que é destinado ao funcionalismo público, mas já é uma notícia que eu tenho impressão, até porque conversei também e converso no dia a dia com vários funcionários públicos e o pessoal na expectativa. Marcelo, quantas e quantas vezes não reclamamos no seu programa para você, fizemos desabafos dizendo que esta comida servida a nós funcionários públicos é uma porcaria em todos os sentidos, fria, sem gosto, sem opções de misturas fornecidas ao funcionalismo público da Americana. Uma nova empresa será contratada para esse serviço e ficará encarregada de instalar uma cozinha na garagem municipal, onde vai preparar os alimentos para os trabalhadores. Gente, eu considero, além de outras notícias importantes que a gente vai divulgar aqui dentro do programa Voz do Povo, eu considero essa uma das mais importantes dos últimos dias, que o prefeito municipal faz e anuncia que será substituída a alimentação do servidor público com a vinda de uma nova empresa contratada para esse serviço, encarregada de instalar uma cozinha na garagem municipal, onde vai preparar os alimentos para os trabalhadores diariamente. E olha, haverá mais refeitórios espalhados pela cidade, nas proximidades do Paço Municipal, no Parque Ecológico, na região lá da Secretaria de Saúde e também nas administrações regionais, para que o servidor tenha uma comida fresca, preparada, quentinha, gostosa, que tenha condições de poder se servir e ter uma alimentação adequada. Essa categoria mais do que merece essa informação, essa notícia. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O edital com todas as informações serão disponibilizadas pela administração ainda nesta quarta, e a sessão de disputa de preços está marcada para o próximo dia 19. Era uma reivindicação antiga da categoria dos servidores públicos. Bom, eu estou dizendo que a semana é boa para o prefeito da cidade, com vários anúncios importantes, e não para por aí não. E como eu falo aqui sempre, eu gosto de enaltecer isso. Quando a gente elogia, ninguém vem falar, poxa, que bacana, né, que você falou isso. Mas quando a gente critica, há sempre nos corredores da prefeitura aqueles que ficam, muitas vezes, nos criticando, nos difamando, mas não tem problema não. Uma outra informação importante, são vários anúncios importantes, eu vou procurar hoje, inclusive, conversar com o prefeito sobre esses anúncios. Inclusive, ele fará um outro anúncio hoje à tarde, às 15h30, e a gente vai estar acompanhando. E eu vou ter a oportunidade de conversar com o prefeito ainda hoje para questioná-lo e para abordar esses vários anúncios, trazer mais detalhes desses anúncios que estão sendo divulgados pela prefeitura. Mais um. O prefeito Chico Sardelli anunciou a construção da Casa da Criança no Jardim Bertone. Unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças entre creche e e-mail e deve ser entregue até o final de 2024, até o final do ano que vem. O anúncio foi feito nesta terça-feira, a construção de uma nova Casa da Criança na região do Jardim Bertone. A unidade terá capacidade para atender cerca de 200 crianças entre creche e EMEI, Escola Municipal de Educação Infantil, e deve ser entregue até o final de 2024. A licitação para a obra será aberta nos próximos dias. O investimento será feito com recursos próprios do município. Nesta terça, o prefeito esteve no local da obra, acompanhado pelo vice-prefeito, o secretário de Educação Vinícius Ghisini, a secretária adjunta de Educação Evelene Ponce Medina e membros da equipe técnica da pasta. É mais um anúncio. Tudo bem que é para final de 2024, mas é um anúncio. O prefeito já esteve no local, anunciando a construção da Casa da Criança no Jardim Bertone. Que mais, produção? Tem mais anúncios aí importantes para o americanense no decorrer dessa semana. E quando a gente critica, né? Ou quando a gente criticava lá atrás, lembra que eu falava aqui, ó, Santa Bárbara é anúncio toda semana. Cadê a Americana? Que as nossas autoridades não se movimentam, não se mexem. É isso que a população quer ver. Os anúncios acontecendo, que interfere diretamente no seu dia a dia. Questão do portal também, né? No portal da Americana. Aí eu tenho uma pulguinha que paira atrás da minha orelha quando se fala do portal da Americana. Não deixa de ser importante. Mas os valores que me assustam, sabe? São os valores que me assustam quando a prefeitura anuncia mais de 4 milhões de reais para se remodelar o portal, que é a entrada da cidade, tá? É, a informação que eles vão, que eles irão retirar aquelas rotatórias que tem ali, né, na entrada da cidade. Então você que se dirige muitas vezes para Via Anguera sabe muito bem do trecho que eu tô falando. Um trecho, aliás, complicadíssimo pro trânsito da cidade. Sempre tem ali acidentes, porque ninguém consegue entender ali a mão de quem que é. É uma confusão ali a entrada da cidade, do portal. Ok, prefeitura quer corrigir isso, quer melhorar isso, a entrada do acesso à cidade americana. Aí, dentro da minha transparência, eu tenho um pouco de, não vou dizer dúvidas, né? Até porque eu não posso, não tenho condição aqui de julgar e também não sou mestre de obra para justamente entender, né, a necessidade do que se gasta numa obra como essa. Mas olha, foi orçado em 4 milhões e 200 mil reais o novo portal para acabar com as rotatórias. Acho um valor alto. De repente eles vão fazer uma coisa de cinema. Vamos aguardar para ver também. Mas pelo que foi anunciado até o momento, 4 milhões e 200 mil reais para uma entrada de uma cidade, de um portal de uma cidade, não sei, eu precisaria me informar melhor aí com outros especialistas da área. É um anúncio importante? É um anúncio importante. É mais um anúncio importante, né? Dentre outros importantes que a administração vem fazendo, mas considero o valor aí um tanto alto. A empresa a ser contratada deverá concluir os trabalhos num prazo de 6 meses, a partir da ordem de serviço. A obra será custeada por meio de um financiamento firmado junto ao Desenvolve São Paulo, que é uma instituição financeira vinculada ao governo estadual. A remodelação lá do portal inclui instalação de 3 conjuntos semafóricos, iluminação pública, pavimentação asfáltica dos trechos que atualmente são canteiros, o recapeamento das avenidas São Gabriel, Antônio Pinto Duarte e Orlando Deissante, no trecho que compreende as obras passeio público, acessibilidade e execução de rede de drenagem. A prefeitura espera, com essas mudanças, melhorar a fluidez do trânsito onde há frequentes acidentes. A expectativa é que os trabalhos aconteçam ainda no segundo semestre deste ano. Faz parte de uma atualização. E aí você vai aqui nos números, olha, a remodelação faz parte de um pacote de serviços viários que serão feitos por meio do empréstimo junto ao Desenvolve São Paulo, que totaliza, não é só os 4 milhões que a gente citou do portal, não, 4 milhões e 200 mil, coloca aí mais 21 milhões, ou seja, no total são 25 milhões de reais que a prefeitura empresta do Desenvolve São Paulo, esta instituição financeira do Banco do Estado de São Paulo. E aí o bicho já pega um pouco, né? Já fica um pouco mais complexa a situação. Quando a gente fala aqui dos empréstimos, a preocupação que existe, lembramos sempre que a prefeitura já tem outros empréstimos que ainda não foram pagos, e a cidade continua fazendo aí os empréstimos, que são preocupantes quando se fala e quando se olha para o futuro na questão financeira, do que pode pesar e do que pode sobrar muitas vezes no ombro da nossa população, esses empréstimos que são considerados altos. O que foi? Outros 21 milhões estão reservados para recapeamento e pavimentação de 30 ruas e avenidas. Olha, 21 milhões é grana que não acaba mais. Para dar uma pavimentadinha em 30 ruas, avenida, ok, vamos aguardar. De qualquer forma, a gente tem que citar aqui que são anúncios importantes que a administração municipal vem fazendo nesses últimos dias. Considero que são vários anúncios, né, numa tacada só. O prefeito agora embalou, né, para se fazer anúncios. Hoje mesmo, deixa eu falar aqui, produção. Vou contar aqui em primeira mão. Americana deverá ter um shopping. É isso mesmo que você ouviu. Mas você tá maluco? Essa história de novo vai fazer o barbarense, o Novo Odessense tirar sarro da gente de novo, Marcelo? Vai expor a gente numa situação? Não, gente. Deixa eu explicar aqui. Deixa eu falar aqui, ó. Hoje à tarde, às 15 horas e 30 minutos, nós fomos convocados, nós que eu digo a imprensa, a estarmos presentes na Avenida Nossa Senhora de Fátima, numa área onde o prefeito estará presente junto aos seus demais secretários para se fazer um anúncio importante. O anúncio de um shopping para a cidade americana. Olha, quem diria, hein? Será que a chacota vai acabar? A americana vai parar de ser piada como uma cidade que não tem shopping? Nós vamos saber mais logo à tarde detalhes sobre esse anúncio que o prefeito fará na Avenida Nossa Senhora de Fátima, anunciando um shopping. Eu não vou dizer novo, porque a americana não tem shopping. Parece que vem na ponta da língua da gente. Esses dias me corrigiram, falaram que eu fui chamar a matéria do Tivoli lá, eu falei o shopping de americana. Barbarense me mata uma hora dessas. Se eu falei, foi força de expressão, desconsidere. O shopping Tivoli é de Santa Bárbara. Então não posso dizer aqui que o prefeito vai anunciar um novo shopping, porque a americana não tem shopping. Será que agora vai? Será que teremos o fim dessa novela interminável de anos? Olha, a americana não tem shopping. O shopping é de Santa Bárbara. Virou até assunto para show de humor apresentado aqui na cidade americana. Bom, são anúncios, tá vendo? Quantos anúncios? Eu tô aqui já desde a 11:05, 11:10, falando dos anúncios que a prefeitura tá fazendo nesses últimos dias, e a gente tá tendo a oportunidade, claro, de analisarmos um a um, né? De analisarmos ponto a ponto de todos esses anúncios que estão sendo feitos aí ao município. O que me assusta nisso tudo são os valores principalmente anunciados na região do Portal e para as ruas, para pavimentação. 25 milhões de reais. Mais uma hora a gente pode trazer aqui alguém da área financeira, da própria prefeitura, se eles quiserem, para poder explicar isso. Fazer essas contas aqui dentro do programa Voz do Povo, para onde que vai 1 milhão daqui, 2 milhões dali, 4 milhões, 5 milhões, até se totalizar aí 25 milhões de reais. É isso, minha gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Esse é seu Marcelo, o homem que fala a verdade, sou. Desce a lenha, seu Marcelo. Um abraço pro Marcelo Hartmann. O Ratinho está ligado aqui no programa dele todos os dias. E no programa dele você pode meter a boca, é a Voz do Povo. Meta a boca no trombone. Estamos apresentando a Voz do Povo. Na Azul, a cor que você ouve. Aqui na sua Rádio Azul, toda quinta tem churrascão. É isso aí que você ouviu. Ligue agora no 34617522. Deixe o seu nome e boa sorte. Toda quinta tem sorteio de kit churrasco azul com contrafilé, frango e linguiça. Junto com a gente, Açougue Vacelo, Avenida Carmine Feola, 510, São Domingos, Americana. Você, garantindo o churrascão do fim de semana, só podia ser mais uma da sua Rádio Azul. Rádio Azul, a cor que você ouve. Quer ficar bem informado? Acesse o nosso portal na internet. radioazul.net.br e fique atualizado. Mais informação, agilidade e tudo o que acontece na nossa cidade. O seu dia começa azul. É, com muita música, informação, prestação de serviço e a sua participação ao vivo. Bom Dia Azul. De segunda a sábado, às 8 da manhã, aqui na Rádio Azul. Indústrias têxteis Najar é sinônimo de tradição, alta tecnologia e qualidade há mais de 80 anos. Líder no mercado nacional de especialidades têxteis. Temos orgulho de fazer parte do artesanato brasileiro através da nossa variada linha de produtos. Venha valorizar a sua marca e as suas criações com os produtos da Najar. Acesse www.najar.com.br. Siga no Instagram, @indústriasnajar, ou ainda pelo telefone 19-3478-8000. Indústrias Têxteis Najar, um toque especial em sua vida. Voltamos a apresentar a Voz do Povo. Na Azul, a cor que você ouve. Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar. Dizer que aprendi e na vida a gente tem que entender que um nasce pra sofrer enquanto o outro ri. Muito bem, estamos de volta aqui com o programa Voz do Povo, ao som de Aguinaldo Rayol, Azul da Cor do Mar. Que coisa boa! Quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos ir achar. Um grande abraço aí para Maria Regina do Machadinho. Olha, a Maria tá me colocando aqui umas questões importantes, tá? Marcelo, ótima notícia sobre o portal da Americana, porque já bateram no meu carro lá. É um transtorno lá, né, Maria Regina? Vamos falar a verdade, o trânsito lá é complicado. Você nunca sabe mão de... É tanta rotatória ali que você não sabe mão para quem, para que lado. Você olha para um lado, o outro vem, acelera do outro. É complicado. Acho que com os anúncios que estão sendo feitos pela administração, inclusive com a colocação dos semáforos, vai melhorar e vai resolver o problema ali do trânsito da entrada da cidade de Americana. Ela menciona aqui algo muito importante também, porque nós teremos ali o Atacadão, né? É verdade, aquela região ali é onde vem aí o novo Atacadão, que é mais um anúncio que o prefeito Chico Sardelli fez durante esses dias, o novo Atacadão que vem para a cidade Americana e vai se estabelecer ali naquela região, eu vou falar, né, onde era a concessionária Fiat, bem próximo ali à entrada da cidade, justamente nesse trecho que a gente está mencionando, bem lembrado aí pela Maria Regina do Machadinho. Terezinha de Souza, vai dar tudo certo, obrigado. Depois eu coloco os áudios aqui, né? Isabel Maria, depois eu coloco seu áudio aqui também, viu, querida? Obrigado, viu? Elizabeth do Jardim Brasil, Antônio, eu já falei, Antônio Aurélio, quem mais aqui? Tânia Cristina do Nova Carioba, Carmen da Vila Jones, pessoal mandando um bom dia pra gente aqui. Eu falava dos anúncios e ontem a repórter Andressa Oliveira... A repórter Andressa Oliveira foi acompanhar de perto, dentro desses anúncios feitos pelo prefeito Chico Sardelli, há também um anúncio considerado importante no aspecto, podemos dizer aí, no aspecto social, na ajuda financeira, no repasse financeiro que a prefeitura fará e irá destinar uma verba para pessoas de baixa renda. Aqui em Americana, baixa renda, a gente está falando de extrema pobreza, tá, gente? E aí, claro que tem todos os critérios, essas famílias, para essas famílias serem atendidas, a gente vai ter aqui oportunidade de acompanhar aqui a reportagem da Andressa Oliveira. Não sei se eu consigo com imagem, me parece que aqui tá tudo escuro aqui no nosso Facebook. Acho que é uma pena, né? A gente tá com a imagem aqui da Andressa. Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui em vídeo aqui, mas vamos às informações da Andressa Oliveira, retratando aqui pra gente as informações dentro da Voz do Povo. Oi, Andressa. Muito bom dia para você que escuta a Rádio Azul pelo AM 1440, também em fase de teste pelo FM 82,5, pelo app Rádio Azul e também no site radioazul.net.br. Estamos aqui no CREAS para o lançamento do cartão Americana Alimenta. O cartão Americana Alimenta é um benefício para as famílias em situação de vulnerabilidade temporária, também de extrema pobreza, que vale uma renda aí de até R$100, ou pobreza de renda familiar de até R$200. Neste mês de julho, 576 famílias vão receber o benefício, que terá 3 meses de duração. O valor que será creditado na conta é de R$100. O prefeito Chico Sardelli falou da importância do benefício para as famílias de Americana. Primeiro momento muito importante, amigos ouvintes, que é esse projeto social que nós estamos construindo em Americana. E o Alimenta Americana, ou Americana Alimenta, vem num bom momento, são 576 famílias em condição de vulnerabilidade que serão atendidas inicialmente através do nosso projeto Americana Alimenta, pelo período de 3 meses, podendo ser renovado e também trazer outras pessoas com esse benefício. Então é muito importante para a prefeitura que preste esse ato, apresente esse projeto, mas também para aqueles que recebem mais do que um cartão, recebe dignidade, recebe carinho, recebe amor. A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliane, reforçou a importância do benefício para as famílias. A importância é a segurança alimentar. Essas famílias vão ter acesso à alimentação mediante o cartão por 3 meses, até rompida essa situação de vulnerabilidade, ou se não, reavaliadas por mais 3 meses. Então, elas têm a segurança alimentar de conseguir o alimento para dentro de suas casas, para suas famílias, mediante esse cartão, comprando e adquirindo nos mercados os alimentos que forem necessários. Porque às vezes elas recebem de família, de parentes, de instituições, entidades, igrejas, uma cesta básica. Mas ali na cesta básica não é contemplado a mistura, a carne, a proteína, o leite. Às vezes também nós temos conhecimentos que não tem ovos, verduras, e com o cartão ela pode providenciar para dentro da sua casa os alimentos necessários. O valor é de R$100 por mês, por 3 meses, e se houver a necessidade, num futuro próximo, nós poderemos reavaliar. Lembrando que para receber esse benefício, a família tem que morar em Americana, ter o cadastro único atualizado e fazer a solicitação pelo CRAS do município de Americana. Muito bem, tá aí mais um anúncio importante para atender a população de baixa renda. O anúncio que foi feito pela secretária Juliane e o prefeito Chico Sardelli. Ontem, né, pela manhã, a reportagem da Andressa Oliveira. Peço desculpas aqui. A gente estava na expectativa de mostrar com imagens aqui no nosso Facebook essa reportagem, mas você conferiu aí o áudio desta reportagem com a Andressa Oliveira. Alguns probleminhas técnicos aqui me impediram de colocar com imagens esta reportagem para você que está acompanhando aqui no Facebook. Mais um anúncio da Prefeitura de Americana. O Sérgio Teixeira está dizendo aqui para mim, ó. Bom dia, Marcelo. Aqui em Paulínia tem o Rodo Shopping. Em Americana já tem um shopping, o Welcome. Sérgio Teixeira, é que quando eu falo que o nosso Welcome é shopping, aí o pessoal tira sarro, né? Mas tá bom. Não sei, eu não considero, né, um shopping, mas tenho o maior respeito, tá? Pelo espaço, gosto inclusive de me dirigir lá ao Elcome, né? Almoço, às vezes tenho por costume aos finais de semana almoçar ali, ambiente agradável. Tenho nada contra o espaço, não. Pelo contrário, gosto de frequentar o Elcome Center, mas não considero um shopping, tá? Talvez, sei lá, galeria, sei. Pessoal, aí me ajuda aí. Qual o nome que a gente pode dar para aquele espaço? E não tem nada contra, não, viu? Pelo contrário, gosto do espaço, frequento aquele ambiente do Elcome, gosto de tomar ali meu café, gosto de almoçar, ir com a família ali, mas shopping, se eu falar que é um shopping da Americana, os meus amigos de Santa Bárbara, de Nova Odessa, de Sumaré, da região, vão rir, eles darão risada da nossa cara. Deixa eu ver mais aqui, tem mais algum recadinho. Poxa vida, Marineide, tá acompanhando a gente de Agrestina, Pernambuco? Gente do céu, olha só que maravilha, acompanhando pela página da Rádio Azul, a Marineide Vasconcelos de Agrestina, Pernambuco. Olha que bacana, rapaz, estamos chegando lá pelas redes sociais e pela página da Rádio Azul. É por isso que eu gosto de transmitir aqui pelo Facebook, na página da Azul, o programa Voz do Povo. Não é sempre que o Facebook colabora com a gente, é uma verdade, né? Sim, o pessoal está elogiando aqui o novo farmacêutico que está fazendo o atendimento, que está realizando o atendimento lá na farmácia do Zanaga. Poxa vida, gente, que coisa boa, né? Será que agora vai? Será que agora colocaram uma pessoa lá que gosta de atender o povo? Que gosta de dar atenção pro cidadão lá do Zanaga, que se dirige para a unidade de farmácia? A Cristina, Marcelo, é verdade, já substituíram e está muito bom. Obrigado, Cristina. Obrigado pelo seu depoimento aí, pela troca aí de farmacêuticos e profissionais lá na farmácia do Zanaga. Foi também uma solicitação da Voz do Povo e através dos ouvintes, né? Mas a gente fica feliz com essa informação. A Sandra Macedo está me lembrando, se você puder até gravar um áudio, viu, Sandra? Amanhã na sessão da Câmara tem o projeto do vereador Walter para alterar a forma de uso do voto de abstenção. É verdade, volta não, né? Porque esse projeto sofreu, na verdade, um pedido de vistas na última sessão da Câmara. Ele deve voltar agora, amanhã, em pauta, que muda os critérios da chamada abstenção dos votos dos vereadores. O vereador Walter, me parece até que gravou uma mensagem, um vídeo, retratando sobre essa situação. A gente tem condições de mostrar aí o áudio, pelo menos, né? O vídeo eu não estou conseguindo. O áudio, pelo menos, dessa mensagem do vereador Walter. Deixa eu ver o que o Walter está falando. Fala aí, Walter. Vamos acompanhar o vídeo? Já tá carregando o vídeo? Tá bom, a gente espera aqui. Até meio de 30. Que uma juíza de direito da cidade de Itajaí declarou que parlamentares, ao se absterem do voto em uma sessão camarária, estão cometendo um ato de covardia, um ato de inércia. Parlamentares foram eleitos pelo povo para defender os interesses coletivos e jamais se abster, apenas quando houver um interesse pessoal na matéria. Caso contrário, tem que votar pelo sim ou pelo não. Amanhã, quinta-feira, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Americana, vamos discutir isso. Cobre, não se abstenha você também de cobrar e de acompanhar o vereador que você elegeu, o parlamentar que você colocou para defender os seus interesses. Não só o seu interesse, mas o interesse coletivo da sua comunidade. Acompanhe Câmara Municipal amanhã a partir das 14 horas. Não percam. Tá aí a mensagem do vereador Walter, que agora o Walter pegou firme nessa, né, essa briga entre aspas, né? Alteração que ele propõe na Câmara Municipal através desse projeto que extingue a abstenção do voto por parte dos vereadores. Somente há o critério aí de uma abstenção quando o vereador tem algum interesse na matéria. Eu já expliquei isso ontem. Vamos dizer que eu seja aí, sou empresário do ramo de farmácia, vamos falar da farmácia de novo. Aí vai passar um projeto em discussão na Câmara que trata justamente sobre a matéria onde eu poderei inclusive ser beneficiado enquanto indústria farmacêutica. Eu me abstenho da votação porque eu teria interesse da matéria. Então, nestas condições, o projeto de autoria do vereador Walter Amado entende que é perfeitamente viável que o vereador se abstenha. O que não pode acontecer, na avaliação do Walter, e aliás, não só na dele, viu, na minha também, vereadores se acovardarem, como aconteceu naquela questão do lixo, quando era para ser votado e discutido, e os vereadores simplesmente lavaram as suas mãos, como Pôncio Pilatos, e disseram: nós não queremos opinar sobre isso. Não vamos dar opinião. Simplesmente se absteram, não justificaram absolutamente nada em uma matéria que é relevante e importante para a cidade de Americana. É isso que o Walter, então, quer colocar fim. Eu já disse isso aqui, minha opinião, nasceu morto, tadinho. O projeto, eu tô falando. Minha opinião não passa, mas gostaria que passasse. Se a população entender isso também, ela que faça parte dela, e como bem disse o Walter, não se abstenha você também. Aliás, não se abstenha, acompanhe o seu vereador na Câmara, ô cara pálida. Fiscalize o seu vereador, saiba o que o seu vereador tá fazendo. Eu não tô falando só de videozinho na rua, não, porque daí essa hora é maravilha, é mamão com açúcar. Fazer videozinho na rua, tem gente aí que tá expert. Tô falando pra você acompanhar só na hora que ele coloca na rede social dele que ele conseguiu tapar o buraco da rua, não. Tô falando pra você conhecer as regras do jogo, de um plenário, de uma Câmara Municipal, entender o que se passa numa votação, ser situação, ser oposição, faz parte do processo democrático. Não tem problema nenhum. Mas que, pelo menos, sendo situação, você tenha bons argumentos para tentar me convencer. Sendo oposição, da mesma forma. Que não haja por demagogia, por uma perseguição sistemática ao poder público. Quer ser oposição? seja, mas com argumentos, com fatos convincentes. E da mesma forma, para quem a situação não seja situação só para dizer amém, cordeirinho. Sabe, cordeirinho que diz amém para tudo. Ah, o senhor manda e a gente obedece. Somos meros despachantes de luxo na Câmara Municipal. É isso também? É uma erva daninha para a política da cidade e do nosso país. A população tem que parar de embarcar em oba-oba. Tem que saber o que é a política. Tem que conhecer de perto as regras do jogo político. Por que que seu vereador vota assim e vota assado? Que pelo menos tenha a cara para poder dizer e mostrar que veio. Bom, deixa eu ir lá agora para a mensagem, gente. É um outro tema também. Depois do intervalo, pode ser, produção? Uma mensagem que é encaminhada aqui para mim pela Rosângela Daniel. Eu volto daqui a pouco trazendo esta denúncia aqui na Voz do Povo. Estamos apresentando a Voz do Povo, na Azul, a cor que você ouve. Você está em busca de um imóvel? Com mais de 50 anos de tradição e experiência, a Naisa Najar Imobiliária é referência em negócios imobiliários. Possuímos imóveis residenciais e salas comerciais com as melhores localizações da cidade. Ligue 3478-8000 e confira. Naisa Najar Imobiliária, há mais de 50 anos gerando oportunidades. Você está cansada de sempre depender de alguém para te levar de carro em todos os lugares? Tem habilitação, mas tem pânico de dirigir? Conquiste agora sua independência. Mulheres na Direção. Lá você encontra o auxílio perfeito com profissionais capacitadas e adequadas para cada particularidade. Mulheres na Direção, onde você descobrirá sua capacidade de dirigir sem depender de mais ninguém. Mulheres na Direção. Conta com instrutoras em Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara, Limeira, Valinhos, Campinas e Sumaré. Ligue 19 98250-2822 ou 19 98759-8334. Falar com Joana ou Adriano. Quer ficar bem informado e ouvir o seu comunicador preferido? É simples, é só baixar o nosso aplicativo Azul no seu celular. Baixe agora, disponível para sistemas Android e iOS. Gosta de ouvir aquele modão? Aquela música sertaneja de verdade? Então você não pode perder o programa Clássicos da Azul, para fechar o seu dia sempre às 6 da tarde. Clássicos da Azul. Clássicos da Azul, aqui na Rádio Azul, a cor que você ouvia. Se você busca uma água premium, leve e equilibrada, ela só pode ser Platina. Presente na vida dos brasileiros desde 1918, a Fonte Platina oferece, acima de tudo, muita qualidade. Seja na versão natural ou com gás, a Platina é uma água que acompanha o seu ritmo e harmoniza com os melhores momentos do seu dia. Em casa, no trabalho, na faculdade e até na academia, com a sua embalagem esporte, você tem muitos motivos para ter a Platina por perto. Então, abra a sua e saúde! Julho é o mês do aniversário da Sinha Moça. E para comemorar, as lojas estarão com condições especiais de pagamento em todos os setores. E farão diversos sorteios de vale-compras e brindes especiais durante todo o mês para os clientes. Aproveite as promoções de aniversário que acontecerão no dia 4 a 30 de julho. Sinha Moça, veste você, sua família e sua casa. Sinha Moça tem. Diz aí, você tá precisando malhar, não é verdade? Xiii, mas vive reclamando que tá sem dinheiro pra pagar a academia? Deixa isso por conta da sua Rádio Azul. A Rádio Azul vai te dar um mês de academia grátis. É isso que você ouviu. Um mês, deixa por nossa conta. Toda quarta tem sorteio no Tarde Azul com a Andressinha. Ligue e participe no 3461-7522. Junto com a gente, 349 Fitness, Rua Luiz de Camões, 80. Tenta Vila Morim Americana. Siga no Instagram, @349fitness. Você ganhando um mês de academia grátis, só podia ser mais uma da sua Rádio Azul. WhatsApp Azul. Participe da programação mais azul do seu rádio. Mande uma mensagem no WhatsApp Azul. 996097887. Sabe aquele programa que tem de tudo, que toca de tudo? Pois é, todo sábado você tem um encontro com a Adalgisa Rorato, Conexão Azul, todo sábado das 10 à 1 da tarde, aqui na Rádio Azul. Rádio Azul. Marcelo Hartmann é a voz do povo.